da F no beat. Essa é a história de homicida saindo do trabalho e sendo enquadrado pela polícia. Aos chutes algemados, dando um sorriso largo e falando é o que é pela família. Essa é a história de homicida saindo do trabalho e sendo enquadrado pela polícia. Aos chutes algemados, dando um sorriso largo, falando é o que é pela família. A história é o seguinte, ó. Saiu com seus filhos para almoçar no shopping. Pegou o banzo, tava vazio, lindo sol de domingo. Com sua filha de 16 usando shorts. Tudo normal, ó. Felizes pelo passeio, olhando as lojas, querendo comprar. Dois travesseiros bem trajados, negros com dinheiro na conta. Ignorando a sensação de desconforto de quem tava ali. Olhando, comentando, julgando, disfarçando, loucos pra falar. O lugar de vocês não é aqui. Praça de alimentação, mesa lotada de Mac. Filha voltou chorando do banheiro, o que que foi? Foi ver o valor do esmalte, alguém entrou e perguntou: tá tudo bem por aí? Olhou pra ela de cima a baixo como tivesse feito crime. O segurança colou, observando pela vitrine até que ela partiu. Foi atrás do filha da puta, já deu um retão na cara e que se foda. Racista do inferno, cansei de vocês, me chamando de macaco. Toma outro no olho, eu que fui algemado e denegrido outra vez. Essa é a história de homicida saindo do trabalho e sendo enquadrado pela polícia. Aos chutes algemados, dando um sorriso largo e falando é o que é pela família. Essa é a história de homicida saindo do trabalho e sendo enquadrado pela polícia. Aos chutes algemados, dando um sorriso largo, falando é o que é pela família. Nunca foram em um bairro de alta vulnerabilidade social. Falo que ninguém aqui trabalha por existir Bolsa Família. Sem saber 1% de racismo estrutural. Querem negros domesticados, calados, sem crescer na vida. Na delegacia, sem testemunha pro preconceito. Mas a agressão da cor pra eles não justifica. Uma noite na cadeia, uma mancha na ficha pra ter medo e nunca mais revidar. Baixa a cabeça e sumir da vista. Imagem de seus filhos olhando ele algemado no chão. O de 7 chorando: não leva meu papai não. Foi pra casa e descobriu aonde o divino mora. Psicológico quebrado, toca ninja e pistola. Numa moto preta, de preto descarregou. Executado bairro de luxo, sem pista do atirador. Só pela probabilidade, sem provas, fácil culpado. Sem arrependimentos, meus amores foram honrados. Essa é a história de homicida saindo do trabalho e sendo enquadrado pela polícia. Aos chutes algemados, dando um sorriso largo e falando é o que é pela família. Essa é a história de homicida saindo do trabalho e sendo enquadrado pela polícia. Aos chutes algemados, dando um sorriso largo, falando é o que é pela família. Essa é a história de homicida saindo do trabalho e sendo enquadrado pela polícia. Aos chutes algemados, dando um sorriso largo, falando é o que é pela família. Essa é a história de homicida saindo do trabalho e sendo enquadrado pela polícia. Aos chutes algemados, dando um sorriso largo, falando é o que é pela família.